es intencional la indiferencia sobre las quemadas en la Amazonía, los incendios. Es proposital. ¿Cómo puedo afirmar esto? Cuando el gobierno disminuye los recursos para órganos como IBAMA, IPSEMIBIU, FUNAI, cuando el gobierno dice que la culpa de los incendios en la Amazonía es de las ONGs, cuando el gobierno, el ministro, dice que los incendios de la Amazonía es culpa de la gente que vive en la Amazonía, esto prueba que son desculpas de una intención, como usted dice, mercantil. La Amazonía es, en este momento, importante para las empresas. Y como, por ejemplo, los empresarios del agronegocio, de la soja, ellos ahorita están preocupados porque la Europa está decidiendo quitar la compra de ganado de soja de la Amazonía. Esto será certamente o efeito mais positivo desta situação desgraciada, é que os países que mercanciam com o Brasil decidem não comprar mais ganado, galinhas, soja e maíz que são produzidos aqui na Amazonia. Se isto será provavelmente o efeito mais positivo, todavia que os empresários como Maggi, como Cargill, como Bunge, que são os grandes empresários da exportação de soja para o mundo, de grãos, esses estão, até este momento, indiferentes. Porém, estão sabendo que a Europa poderá decidir brevemente não comprar mais estes produtos da Amazônia. Então, isso lá. Para dizer, lamentavelmente, dizer que nós dependemos de uma atitude positiva internacional, porque acá dentro, este governo é um governo corrupto, incompetente e intencionalmente destruidor das populações brasileiras.